Bom, o assunto a ser colocado aqui hoje é a respeito dos transplantes de órgãos, físicos, né? Ou pele, ou córneas, aquilo que seja, né? Sob a visão espírita, como é que o espiritismo ele percebe, como é que o espiritismo ele analisa essa questão da doação de órgãos? Para a gente ilustrar um pouquinho mais isso, a gente está sabendo, né, que praticamente há mais de 40, esse é o primeiro transplante de órgãos, talvez tenha sido há mais de 50 anos atrás, é claro que não existia a tecnologia que existe hoje, que hoje a maioria dos transplantes, elas quase que dão 100% certo. Mas foi lá o doutor Zerbini, se não me engano, né, que fez o primeiro transplante do coração, na África do Sul. Eu não lembro bem a data. Bom, hoje, no Brasil, só para ter uma estatística aqui, né? Num país de quase, hoje a gente está mais ou menos em torno de 205 milhões de habitantes no Brasil, a quantidade de transplantes é, em relação a isso, muito pequena. Por exemplo, vou colocar aqui, os transplantes, assim como se fossem de órgãos, coração, fígado, pâncreas, rim, pulmão, rim esquerdo, rim direito, somam um total, em 6 meses, de janeiro a junho de 2016, de 3.823 transplantes. É muito pouco, pela quantidade de pessoas que estão necessitando desses órgãos. E os transplantes de tecido, que aí é mais fácil, né? 15.381. Então, isso dá um total de em torno de 20 mil transplantados nesses 6 meses aí de janeiro a junho de 2016. Tudo isso que estou passando aqui para vocês é da fonte do doutor, de uma entrevista do doutor Emanuel Burke dos Santos. Ele é médico no Hospital das Clínicas, aqui de Porto Alegre, urologista, e ele trabalha nesse programa de transplantes, nessa equipe de pessoas que fazem tipos de transplante. E ele, sob uma visão espírita também, já que ele é simpático à causa espírita, ele deu essa entrevista à Folha Espírita de outubro, agora de 2016, bastante recente, sobre a questão de quem quer, quem pode, como é que é o transplante, como é que funciona essa questão aí. Ele deixou bem claro aqui, até eu anotei aqui, para ler para vocês. Todas as formas de doação têm de ser voluntárias e altruístas. Altruístas quer dizer por caridade. Quer dizer, não pode existir aquela ideia de eu, porque aqui as formas de doação podem ser de um ser humano vivo para um outro ser humano vivo também. Então eu posso, às vezes, a gente sabe muito bem que existe a doação, não, a venda de órgãos. Então, espiritualmente falando, a doação ela seria benéfica para aquele que está doando os órgãos, seja quais forem que sejam os órgãos, se for de forma altruísta, caritativa, sem desejo de ganhos. O desejo de doar deve ser manifestado pelo doador, não se admitindo doação presumida. Vamos explicar. No caso de doadores desencarnados, diz a lei, como de imediato não se consegue saber a sua vontade, daquele que de imediato desencarnou, a decisão cabe à família. Mas, diz o doutor aqui, sob o ponto de vista espírita, é o livre-arbítrio do doador que deve ser considerado. Explicando. Se morrer, digamos assim, alguém da minha família, Mas ele nunca manifestou em vida o desejo, ou sequer a pretensão, ou nunca comentou essa questão sobre doar seus órgãos, quaisquer que sejam. Aí, essa pessoa dessa família desencarna por um acidente ou por algo que pode se doar os órgãos, o que, que vai acontecer? Os médicos, eles vêm perguntar para a família, que é aqueles mais perto, mais imediatos da família, né? do desencarnado, se a gente permite a doação de órgãos. Aí a família vai se reunir, vai analisar e vai dizer assim, bom, como ele nunca manifestou em vida o desejo de doar seus órgãos, nós da família não permitimos. Mas, se essa pessoa desejou em alguma vez e disse, olha, eu sou doador, como está na minha carteirinha da identidade, eu sou doador, da minha mulher, ela é doadora. Não existe discussão alguma. Por quê? Porque eu decidi em vida que eu sou doador. E de que eu, acreditando na lei da liberdade e acreditando que eu não vou mais precisar desse corpo físico agora, que está aqui, esse corpo somático aqui, que tem fígado, tem coração, tem pâncreas, tem rim, alguns de melhor estado, outros talvez de pior estado, mas eles estão aí. Se quiserem dar para todo mundo uma córnea para cada, não tem problema nenhum, porque eu manifestei em vida a minha vontade, eu manifestei em vida o meu livre-arbítrio, que aqui então nós estamos colocando a ideia daquela lei natural, daquela lei divina, que é a lei da liberdade. Caso contrário, a doutrina espírita, ela tem talvez certas ressalvas a respeito da doação. Por quê? Porque não houve uma vontade direta do doador, quando em vida. E sabe-se muito bem que essas pessoas que falecem, que são desencarnam em acidentes trágicos e alguma coisa, às vezes bastante, um acidente bastante violento, elas não têm condições nenhuma de, através da vidência, através da questão mediúnica, mandar algum recado para um médium de uma casa espírita, dizendo que ela pode ou não pode, se ela quer ou não quer, doar os órgãos. Então, isso não existe. Porque, de imediato, este ser desencarnado não tem condições nenhuma de dar a sua opinião. Tal o estado dele de perplexidade ou de conturbação no momento desse acidente. Então, ficaria por responsabilidade dos pais. Mas, aquilo que foi explicado antes, fica sempre à vontade do doador, em vida. Por isso que existem bastante dessas campanhas, seja doador, para tu te inscrever, de repente, no posto de saúde ou no hospital, para tu colocar teu nome, que tu é doador. Tu assinou, em vida, ser doador. Aqui tem umas perguntas bastante interessantes, da Folha Espírita, muito interessantes, que talvez alguns estejam se fazendo essa mesma pergunta. Há algum relato, se o receptor pode ter percepção do doador falecido, aqui já existe um mito, né? Se o receptor, aquele que recebeu de repente um órgão, um rim de um doador falecido, se pode haver uma percepção. Aí o doutor, ele diz assim, não. Relatos anedóticos e esporádicos que muito mais têm a ver com a sensibilidade do determinado receptor em relação às influências espirituais que o cercam, não configura de modo algum a regra geral. Então, na verdade, essas pessoas que às vezes pensam que estão tendo contato com o cara que doou o rim quando faleceu, quando desencarnou, e que está vindo aí querendo... Isso aí é mito, gente, isso aí não existe. Isso aí é parole, não tem nada disso, tá? Por quê? Porque quando a pessoa em vida, ela doou, existe aqui um outro trecho assim que a gente nem imagina, digamos assim, a felicidade dessa pessoa ao reencarnar, né? A felicidade dela em ser acolhida pelo mundo espiritual, sabendo que essa pessoa que desencarnou e que doou seus órgãos de forma sincera, altruísta, extremamente espontânea, quais méritos que ela vai ter? Ela não vai sentir absolutamente nada. No momento do seu desencarne, ela já estará com seu perispírito totalmente desligado do corpo espiritual que ficou aqui. Há benefícios espirituais para o doador de órgãos? Há sempre benefício na caridade, sobretudo quando há desapego em relação à matéria. Os benefícios, não obstante, decorrem sempre da intenção sincera e jamais das aparências. Então, se aqui alguém tem, de repente, alguma intenção de ser um futuro doador de órgãos, estaria de parabéns, porque vai, digamos assim, abreviar o sofrimento de muitas pessoas e vai alongar a vida de muitas outras pessoas. Mas que seja de forma altruísta, que seja de forma sincera, que seja de forma totalmente desmaterializada, desapegada a qualquer tipo de parte do nosso corpo. Não que a gente tenha que desmerecê-lo, que a gente tenha que desrespeitá-lo, não. Mas no momento que se fizer a doação de órgãos, será assim dizer, quando eu partir, deles não mais precisarei. Então é isso. Obrigado.